Estou recebendo a Mariana de Campos Ferreira e Silva, ela que é chefe da seção de apoio ao estrangeiro na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Mariana. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-la aqui para falar de um assunto aí de muita importância com relação a vagas que estão disponíveis na UNILA para refugiados e portadores de visto humanitário. Como é que estão distribuídas até essas vagas para as pessoas que estão nessa condição? Então, esse é o nosso primeiro processo para refugiados solicitantes de refúgio e para portadores de visto humanitário. Então, distribuídas são 29 vagas, né? Um para cada curso de graduação da universidade. E como é que vai ser feita até essa seleção? Porque a gente imagina que vai existir procura, né? Até por Sim. esse processo. Como é que vocês vão fazer a seleção desses candidatos? Então, primeiro são os requisitos, né? Eles têm que ter o status de refugiado reconhecido no Brasil, ou então ser solicitante de refúgio, e também tem que ter portadores de visto humanitário. Eles têm que ter concluído o ensino médio, uma formação equivalente, tem que ter no mínimo 18 anos até a data de 15 de fevereiro de 2019, né? Para fazer o processo de seleção, eles têm que apresentar os documentos que comprovam a situação deles no Brasil, tem que apresentar o certificado de conclusão e o histórico escolar. Então, vai ser através do histórico escolar, vai ser firmada uma banca que vai fazer a avaliação. E o processo de inscrição é tudo eletrônico, né? Agora, até essa situação aí da documentação escolar, porque isso pode ser um impedimento, pode ser uma dificuldade. Como é que a pessoa pode proceder até quanto a isso? Ela precisa obter uma documentação no país de origem? O que vocês orientam até? Então, para esses documentos que comprovam a situação legal dele, ele pode se juntar à CONARE ou junto à Polícia Federal, ele consegue documentação. E quanto ao histórico escolar, a gente fez uma listagem, tá, nessa edital, que são vários, porque às vezes eles não conseguem trazer o histórico. Mas pode ser o certificado de conclusão do ensino médio, pode ser o Enem, se ele fez o Enem, pode ser o SEJA, pode ser qualquer tipo de documento, pode ser até do país dele de origem, que comprove que ele concluiu. Um documento oficial dizendo que ele concluiu o ensino médio já vai ser válido para nós. E a UNILA, ela tem um diferencial, né? A gente sempre vale frisar aqui, quanto às universidades brasileiras, porque ela é uma universidade bilíngue. Então, Isso. aquelas pessoas que são falantes, por exemplo, da língua espanhola, não precisam fazer nenhum tipo de comprovação quanto até o português, né? Não, porque a nossa universidade, a missão dela totalmente é ser bilíngue, então as disciplinas são ministradas tanto em português quanto no espanhol. E daí, para aqueles solicitantes de refúgio, por dois de visto humanitário, que não são de países hispanohablantes, no momento da inscrição também eles têm que apresentar uma proficiência, ou tanto em português ou em espanhol. Ou então, se eles têm que residir no Brasil há pelo menos 6 meses, ou então em algum dos países da América Latina que são hispanohablantes há pelo menos 6 meses, comprovar a residência. Porque daí a gente já entende que ele já tem um conhecimento um pouco na língua da espanhola ou então em português, né? E a gente sabe também que essas pessoas que pedem, né, o refúgio, pedem o visto humanitário, elas não fazem por vontade própria, digamos assim. Elas são Exatamente. Empurradas por circunstâncias, Exatamente. Muitas vezes circunstâncias econômicas desfavoráveis. Esse candidato, uma vez selecionado, né, para entrar na UNILA, ele poderá também participar dos programas de auxílio ali que a universidade oferece? Isso, então, esse processo de seleção ele é voltado totalmente para aqueles candidatos à situação da vulnerabilidade do seu país, né? Então, como você citou, eles estão aqui não por uma opção deles, né? Então, eles vão ter prioridade disponível, depende da orçamentária da universidade, para o programa de assistência estudantil. Então, eles que vão ter a prioridade para receber moradia, alimentação e transporte, né? E essa é a primeira seleção nesses modos, mas até você me dizia aqui que a UNILA já trabalha, né, com a questão dos refugiados desde 2014. Já, isso, porque foi em 2014 que foi implantado o ProHaiti, que era exclusivo, um processo exclusivo para os haitianos. Daí, com a demanda, com o surgimento e com a necessidade de ampliar isso, né, a gente recebeu muita demanda externa. Então, por isso que a gente resolveu daí ampliar, então, para também solicitantes de refúgio. E a gente acompanha aqui, então, são vários haitianos, né, estudando nas graduações ali da UNILA. A intenção agora, até com esse processo, é poder ampliar, que não sejam apenas os haitianos, mas também outros solicitantes possam fazer esse pedido e participar da universidade? Isso, agora não apenas os haitianos, mas também tem venezuelanos, tem os sírios, para todos aqueles, independente da nacionalidade, desde que esteja com documentação reconhecida aqui no Brasil, eles podem participar. E a nossa ideia é justamente isso, é ampliar. Né, ampliar para que todos tenham a condição de poder estudar e ter uma graduação, né? E como é que vem sendo até você como chefe, né, da seção de apoio ao estrangeiro, como é que avalia até a inserção, né, desses estudantes na universidade brasileira com a comunidade aqui no país? Está, vem sendo um processo até de sucesso essa inserção dos haitianos, que é aquilo que vocês já têm essa experiência? Isso, tem sido um sucesso muito grande, na verdade. Tem até surpreso, porque antes de ser lançado o edital, quando estava se cogitando a hipótese, muitas pessoas vinham nossa procura, porque, nossa, a gente se tornou uma referência nesse processo de seleção de visto humanitário de refugiados. Então, nós estamos sendo uma boa aceitação da comunidade, e os povos também vêm nos procurar para saber como que eles podem também participar. Tanto que nós recebemos pedido até da África do Sul para poder participar, que eles querem, estão aqui no Brasil e eles querem se inscrever também. Só que, no momento, eles não podem, né? Nosso processo não é restrito, né? Então, nós temos muita procura até para fora, né? E a universidade cumprindo aí nesse sentido também esse papel, né, de integração, no caso até extrapolando as fronteiras latino-americanas e chegando a outros locais. As informações estão disponíveis no site da UNILA. Qualquer recomendação que dá para a pessoa que está nos ouvindo agora, né, seja ao vivo ou depois pela internet, como é que ela pode começar até a providenciar, né, a documentação, saber mais sobre esse processo? Uhum. A gente orienta que acesse a página da universidade, né, que é o www.unila.edu.br, e lá vai ter todas as informações sobre o processo de seleção de refugiados. Vai ter o link onde ele pode acessar e ler o edital, onde vai ter todas as documentações, quais são os requisitos, tem os anexos que eles têm que preencher, e lembrando que a inscrição é totalmente online, tá? Não é presencial, não tem que comparecer à universidade, nada. É totalmente online, onde ele acessa e preenche e anexa todos os documentos. E o prazo limite para fazer esse pedido, qual é? Nós estamos até o dia 19 de agosto, mas nós prorrogamos ontem até o dia 26 de agosto, né? Em virtude da bastante procura, né, e divulgação. Então, a gente prorrogou até o dia 26 de agosto as inscrições. E, no caso, é para os cursos que serão oferecidos do ano letivo do ano que vem. Do 2019. Ano letivo, isso. É para ingressar no ano letivo em 2019. Isso, para os 29 cursos. Portanto, da universidade. Olha, você que pode se enquadrar nesses casos, né? Então, já fique atento quanto a isso. Você conhece alguém que possa, né, se enquadrar nessas condições, também já esteja atento quanto a isso. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, com sede aqui em Foz do Iguaçu, né, o ensino 100% gratuito e posicionado, vários cursos aí posicionados entre os cursos mais bem avaliados no Brasil. Portanto, uma ótima oportunidade aí para você fazer o seu ensino superior. Agradeço aqui a Mariana de Campos Ferreira e Silva, ela que é chefe da seção de apoio ao estrangeiro da UNILA, pela participação e esclarecimentos aos nossos ouvintes. Eu que agradeço. Obrigada, Guilherme.